passear depois do tiroteio. Vamos dançar num cemitério de automóveis. Colher as flores que nascerem no asfalto. Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar. Vamos duvidar de tudo que é certo. Voltar pra casa no navio fantasma. Vamos todo mundo, ninguém pode faltar. Se falta calor, a gente esquenta. Se fica pequeno, a gente aumenta. E se não for possível, no mar de lama. Se faltar o vento, a gente inventa. Vamos remar contra a corrente. Desafinado, coro dos contentes. La la la la. La la la la la. La la la. No mar de lama. Se faltar o vento, a gente inventa.